My head is giving me life. próxima estação, Antena Web. Oh, yes, sir. I can boogie. very much like talking. No, neither walking. You wanna know if I can dance? Yes, sir. Already told you in the first verse. And in the chorus. But I will give you one more chance. Extraordinário. Podemos fazer com ele coisas surpreendentes. Uma das quais, um programa de rádio. Assim acontece na Antena Web todos os sábados às 11h30 da manhã. MTA. Melodias tocadas em acordeão. Um espaço radiofónico dedicado a este instrumento e às suas variantes, como por exemplo a concertina. Não perca, durante 30 minutos, música tocada em acordeão e os seus instrumentos similares. MTA. Aos sábados, às 11h30 da manhã, na Antena Web. Musée de Ré, um programa produzido em França que lhe traz os melhores espetáculos de música realizados em França. Curioso? Então não se esqueça de sintonizar na Rádio Antena Web durante meia hora todas as quintas-feiras a partir das 2h. Com certeza que não se irá arrepender. No Isebré, nas madrugadas de quarta para quinta às 2h na Antena Web. Contra a discriminação. Seja

Tell me what it's gonna be. Do you see yourself can I see the way you wiggle it, the way you move your body. He can't make it get wetter than me, but I bet you keep telling you he better than me. Ooh, you know that he can't go down like me. You know that he ain't no free like me. So baby, tell me one little thing. How deep is your love for me? Antena Web. Casablanca. You know I've never really been there, so I don't know. I guess our love story will never be seen on the big white silver screen, but a heart just as sad when I had to watch you go. Ooh, I kiss a silver kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss without your side. Ooh, please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. Ooh, a kiss is still a kiss in Casablanca, but a kiss is not a kiss without your side. Ooh, please come back to me in Casablanca. I love you more and more each day as time goes by. I love you more and more each day. Thank you. rain has come to reveal all quench for thirst. Broken hearts, lonely souls, from young to old, so the story goes. Yeah, so the story goes. Rainy days never say goodbye.